meu prefeito de Val. Parabéns, Amarão. Vamos embora, Guilherme. Quem tá feliz, bota a mão pra cima e canta comigo. Portal do Arrocha. Pensando bem, você se merece, mas a sua história não vai acabar bem. Coisa que se faz aqui se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. Só agora eu vou ligar pra ela, da notícia que ela tá esperando. Ela tá livre. Segura baixinho que é de Lamarão, bota a mão pra cima e canta comigo. Quero vir. Baby, alô. Quero vir, quero vir. Só liguei pra perguntar se foi divertido me trair. Fala a boca, pois estava aqui quando ele sim falou da lingerie. A que eu comprei pra ti, tanto que eu te dei, eu te confiei. Mas onde que eu errei? Sua ingrata. Ô, oh, paixão! Bora beber que a mata é difícil. Vocês cantam comigo, já baixou, baixou, baixou, baixou. Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem. Coisa que se faz é quem se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. Só agora eu vou ligar pra ela, a notícia que ela transfere. Ela tá livre como um passarinho. Segura baixinho, segura baixinho, quero ouvir. Baby, amor, tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar se foi divertido me trair. Cala a boca, pois estava aqui quando ele sim falou da lingerie. A que eu comprei pra ti, tanto que eu te dei e te confiei. Mas onde foi ver? Baby, amor, só liguei pra perguntar se foi divertido me trair. Cala a boca, pois estava aqui quando ele sim falou da lingerie. Mas que eu comprei pra ti, tanto que eu te dei e te confiei. Mas onde foi que errei? Sua ingrata. Ô, paixão ferrada, menino! Só sofre de amor quem não tem dinheiro pra beber. Ultimamente eu tô sofrendo é só de ressaca. Pedi pra parar, parou. Quem é de Lamarão, bota a mão pra cima, ei.